Mas tem uma coisa que eu queria saber. Qual é a forma da água? Oh, água, água, água, qual a forma que ela tem? É pequena e redonda ou pode ser bem grande assim também? Oh, água, água, água, é tão boa desguichar. Quando a chuva cai eu tomo banho e no inverno pode até nevar. Ei, como a água pode ser tão diferente e continuar sendo a mesma? Oh, água, água, água, eu só te peço um favor. Quando eu colocar você no fogo, não deixe de virar vapor. Oh, água, água, água, não canso de me impressionar. São tantas formas que ela tem, a seu lado é sempre bom ficar. Mas são tantas formas que ela tem, a seu lado é sempre bom ficar. Tchá, tchá, tchá.